abençoa. Filho meu, sempre estou com você. Eu sempre escuto meu Deus me dizer: oh, filho meu, não precisa ter medo. Oh, filho meu, a batalha é minha e nessa luta não tereis que perejar. Oh, filho meu, te entrego a vitória. Eras tão grande, sempre fiel, vê justiça, força e poder. Eu sou teu hijo, é minha fé. Rei de reis, eterno amor. Sou meu Deus, el que palpita, se apodera de mi voz y de mi risa. Él es mi Dios, él es la vida. El mundo tiembla cuando su mano agita. Dios, el más grande Dios, un eterno Dios, el amante fiel que siempre ha estado. No hay nadie como tú en el cielo, tierra ni el mar. Tu rostro de sol, espadas, tu voz, Dios, eres sin igual. Es tan grande, siempre fiel, de justicia, fuerza y poder. Soy teu filho, tu mi fe, rey dos reyes, eterno amor. Se a meu Deus me palpita e se apodera da minha voz e do meu riso. Se é meu Deus, a minha vida, e o mundo treme quando a sua mão agita. Eu sou meu Deus, el que palpita, se apodera de mi voz y de mi risa. Él es mi Dios, él es la vida. El mundo tiembla cuando su mão.